vem com tudo, minha família pop. Juninho vai rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando, rebolando. Vai, Marina! E se o DJ não rebolar? Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Ele faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Nossa, né, doido? Ai, ai! E aí, Marina? Ele disse, ele está bagulho, mano. É muito chope, papai. Alô, Marinha. Alô, meu parceiro, Lego Black. Alô, Sérgio. Alô, Rogério dos Cujões. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Júnior, Júnior, Júnior, Júnior, Júnior, Júnior. É só vocês curtirem agora, na moral. Eu vou deixar você partir. Aqui com a gente! Você é a página virada. Bora, Spike! Equipe Ficha, Ficha 28 do Tala, eu vou. Falou, Mike! Agora vai pegar! A gente! A gente brigou! Mas esbarrei com a amiga dela. Então pensa na mulher gostosa. Disse que a tua também brigou. E ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga, então joga. Quem é que tem um amigo boca de pelo aí? Quem é que tem um amigo boca de pelo? Quem é que tem? Aponta pra ele. E aê! E aê! Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. E aê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro. Alô, Mel! Ellison! Quando o Ellison tocar esse som, eu desafio, ele começa a rebolar. O DJ tá rebolando, rebolando, rebolando. Rebola. Rebolando, rebolando. Só vale se rebolar, meu irmão. Rebolando. Só vale se rebolar. Se não rebolar, a gente dá aquela parada pra ele, vai. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. No pop também. Alô, Gleison. Dia 2 de junho no planeta, hein? A MC Lomba vai dançar pra ti, meu irmão! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bota a mãozinha pra cima, vai! Põe a mãozinha pra cima e grita! Ei, o Márcio Maciel, os irmãos Bicho Mora também aqui. O Alanzinho no Passinho tá se preparando, daqui a pouco ele vai fazer a performance. Também aqui a Nasa Lopes, a Natália Lopes, também a Cário Garcia, o Alanzinho no Passinho, o rei da pupunha. Aí eles são... Promessa dívida, Juninho, na minha página do Face. É do microfone bom, viu? Eu falei que eu ia fazer um set musical só das marcantes, das que foram sucesso aqui no inteiro. E promessa é dívida. E comigo, eu prometo e cumpro, viu, meu irmão? Bora pra cima, vai! E aí, pessoal do Pop! Sidney dos Jururas tá aqui com a gente. Segura essa aí, maninho. O amor, quando é bom, é inesquecível, né? Foi bom te amar. Não consigo esquecer os beijos seus. Tá em noite de amor. Você me deixou. Dando mal, falou na sequência aí, meu amigo Edilson Rex, aí pela direita, aí, maninho. Ele também, o Anderson Cosmo, o Coelho, também o Lindo do Ouro. Meu amigo Alex Celular. Alô, Alex! O Alaô acontece também, é muito pop, família! Você tinha pra te dizer, não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor. E a nossa espelhada, Alessandra e o Matheus Silva, carreira solo, Matheus. Aí, Alessandra! Você me pensou, não me deu valor, não quis nem escutar. É muito pop na tua cabeça! Não me deu nem outra chance pra provar. Você, minha amiga Aila! Ei. Não existe fronteira! Aila do Açaí da Mai! Papai! Não existe barreira que eu não possa dar! E o Bola GDK! Somente Deus! A luz separa, a gente se ama! Na cama ou na lama! Eu, hein? Eu respiro você em qualquer lugar! Vai, Alan! Para que eu só fico! Luz Bigolanda GDS! Sempre daquele apoio, meu irmão. Pode gritar! Tem o Alex no celular. Você pega pra mim também. Eu te e aí, Manissão, Manissão? Eu é doido. Eu vou pra lua a pé ou de trem. Cunhado Kleber. Cunhado, o Kleber. Da carretinha Nega Digital. Eu sou maluca. E aí, César? Lá de Vigia. De crer. Eu sou maluca. E essa aí vem passando o Bruninho do Palio e também o R7. Galera aqui, puxa a gente todas as quartas-feiras lá no Templário! Banda Amazon. Alô, cunhado! Bora, nego moleque! Mas criança, perca as esperanças. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor. Stop, agora. Ai, DJ Edson! Sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Vida linha, linda. parceiro Lino. Lino do Ouro. Tô contigo, Lino. Pra cima, vai. Me deu valor, me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou. Representou o galera do rock. Esse dá valor no Bob. Eu imperado, um abraço pra você. Hoje o Felipe Palmeira não veio, mas aguarda, aguarda, aguarda. Amanhã no Templários vai estar junto com a gente. Meu parceiro Rafael Campista também. O cara que dá força pra gente nas festas. Um sonho em Belém, lá no Interlando do Estado. Ele quer marcante, Edson. E se ele quer, maninho, toma! Uma das pessoas que dá uma volantinha aqui, Alisson, é o meu parceiro Kleber. O Kleber da Mega Digital tá aqui do nosso lado, mandando um abraço pra você e diz que vai tomar uma contigo depois, maninho. É o Kleber, o negão da Mega. Nem vem dizer que você tem outro alguém. E o meu parceiro cunhado também da Mega, que todo mundo reúne. É muito chope, meu irmão. Essa aqui, ó. Essa é pra você, Iago Gubinho. Josi, é muito gelo, muito show, muito amor envolvido e muito pop da cabeça. Dali, Alisson, Dali, já manda! Juninho, comandando os sons mais tocados do planeta. Alisson. Nossa, meio chocolate impregnado. O homem que fuma, vamos andar, meu irmão. Na chuva, no sol, em qualquer época. E os nossos castanelins, que voado, vamos na castanela do povo. O chino, o taço, o resto levou o farelo. Olha quem chegou aqui, Alisson. A Boutique. Meu amigo Anderson tá aqui, da R.A. Boutique, sábado aniversário da loja R.A. Boutique, as lojas que comandaram o mercado no estado do Pará, em moda, vai ser na Via Show, muitas presenças marcantes, inclusive ainda Mês Gata, confirmado já, o Anderson, em primeira mão, anuncia ele e o sensual Oliveira da Engojaria do Ribeirinho. O Ribeirinho, da piscina do Ribeirinho, tá aqui. E domingo, Ribeirinho, só depende de ti. Só depende de ti. Tá ali, DJ Alisson! Alô, Chiquinho! Vou do pop e vou fazer o S com DJ Alisson e Juninho Pop. No Águia vou dançar, no Águia você vai curtir os melhores sucessos. No Arrasta Povão, arrastando a multidão pra sobrevoar no Águia. Yeah! Tô no pop e vou fazer o S com DJ Alisson e a nossa Leníssima Juni também. Juninho Pop e a família, meu irmão DJ Alisson. DJs Léo e David. Tô no pop. Deixa bem assim. Vem. balada que mexe com nossa cabeça. Manda a R2, a nova batida do Brasil. Geleia, fura o olho. Ele é que tava com a gente na última quarta-feira. Ao vibrar o zero coi. Ele disse que você vai amanhã, Ju. Mas o que vale é hoje logo, né, meu irmão? E o dia 2 de junho, meu aniversário no planeta, Geleia. Os fura o olho vão dar. Eu te amo, amor. Volta logo, por favor. É muito tupá! Só quero ter você aqui, amor. Sentir o gosto do teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Olha, não vem aí de novo. Eu senti. Ei! Tô sozinha, sofrendo, precisando de você. Ei, ei! Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Oh, ei, Celinho! Só quero que me diga, amor. Celinho, já botou da explosão? Não, tá bom. Jabuti já é patrimônio também, passou dos 20 anos, já é patrimônio. Nossa agenda aqui é a R2, a nova batida do Brasil. O criador de sucesso. Meu marido Juninho, meu varejo. Meu xará, meu brother. Ô, meu engenheiro Gleison. Pega pesado, pega, pega, pega pesado. Pega, pega, pega pesado. DJ Alisson. 20 de semana. Fim de semana, raparra vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. Alisson, e a moçada aqui no meio. DJ Alisson. Canta só um show de iluminação. E o Pesação. E o Bola. Adel. E o Bola. Adel. Adel. Patrimônio. Ele ainda tá no modo. Adel. Um amarelinho ainda, não, não é no verde. No verde ele começou de novo. Quando ele partir pro modo vermelho. Totalmente. Bora, Celinho! Bora, Jabuti da explosão! Bum! Léo Brasília. Got no reason to go through. Baby, you know you make me blue. But I don't wanna get better. E aí, Zeca da Joia. Você é Carliane, engenheiro Rafael. Tá todo mundo no mapa. Nós bota elas pra mamar. Nós é ruim não marca toca. Depois chego emocionado e pede pra beijar na boca. Depois quer contar vantagem, falando que é o pegador. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Aí eu vou ter que zoar. Tu beijou depois que ela mamou. Eu não é. Vem, David, vem. Pica. Absolutamente pop live. É o Selvinho que tá mandando. Anda, chama. É o Diguinho que tá mandando. Anda, chama. DJ Alisson tocando. Mas traz uma malandra. Pode chama, vir sem dinheiro. Chama, mas chama. Traz uma malandra aí. Brota e convoca as tchuca. Vai, vai, brota e convoca vai, as tchuca. Mais tarde tem fervo, hoje vai. E pra galera do Pop Londrin! Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Taca a bebida, depois tá que fica, mas não abandona na rua. Só surubinha de leve, surubinha de leve. O Andrei, o Arlen, o Sebastião Reis, o Sandro Bigolage, a Lana, lá do bar, na Serara. Toda a galera do bar da Tia Marli, do Sítio Tia Marli. Um abraço a todo mundo aí, viu? Logo, logo a gente vai estar pintando oficialmente lá no Sítio Tia Marli. Só surubinha de leve, com essas mina maluca. Alô, Igor do Varejo! Mas tá botando na rua. Só surubinha de leve. Alô, Barbinha! Alô, Barbinha! Alô, Barbinha! Taca a bebida, depois alô, pra minha rainha! Na rua. Taca a bebida, depois tá que fica mais na botona na rua. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Fala porinho do sapatinho. Não vai ter mais. E a Marinha? Esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Ô, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém. Bora, doutor Gleison! Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. E o enfermeiro Michael, eu também tá aqui. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas Putiane, eu vou comer também. Suas amigas Putiane, eu vou endoidar também. E a torcida do Papão vai ganhar também. E a torcida do Papão é campeão, é campeão. E a torcida do Bicola joga o bracinho pra cima. É campeão, vai, vai, é campeão, vai. Leão disse assim pro Pai Sandu: eu só dou ele se for de quatro, meu irmão. Quem é do clube do Remo? Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, joga, joga, joga. Juninho. Vai, vai, vai, vai, maninho. Você conhece uma mulher malandra hoje aqui no Pop? Uma mulher, o que é isso? Malandrinha, malandrinha. Olha, elas normalmente não são malandrinhas. As mulheres são desguiadas, na verdade, não é isso? É verdade. Ei, mas se for malandrinha também vale, vale, vale, vale. Eu não conheço uma, mas eu quero conhecer. Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, bora ver. Essas malandras, assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Olha o papel! Fica doidinha. Olha o papel, então neguinho! Então vem sentando aqui. É o La Casa de Papel. Assanhadinha, que só quebral, só quebral, só quebral, vral, vral, vem pra favela. Fica doidinha. Então vem sentando aqui. Porque nós sabemos essa música é baseada no filme La Casa de Papel, né, Alisson? E é por isso, né, maninho? E é por isso que a gente vai assim de novo, de novo, de novo, de novo. Vai novinha da favela, o ritmo é esse aqui. Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui. Juninho, tu ia gostar de ver o Mauro dançando no palco essa música aí. Ele é bom de palco, tu nem sabes. Ainda tá na hora. A baixinha disse que já liberou ele pra vir pra cá. E Mauro, bora, Mauro! Bora, Mauro, vem pro palco, vem pro palco, vem pro palco! Lá, Mauro de Papel! Bom! Já foi! Lá, Mauro! Lá, Mauro de Papel! Mas chegando no baile funk, ela é a sensação. O shortinho bem curtinho, mostrando sua sedução. Que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão. Segura o Mauro! Grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, que batão pra batão grandão, geral por ali. O meu DJ Davidson Mota também tá por ali, os pegadores. O homem que sempre guia os irmãos Alex e Juninho na estrada. Ele e toda a família pegadores. E fala muito. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. E fala muito, interesseira. Só transaria, nem tô querendo sua traseira. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Quer ser bancada por favelado, mas não cola na favela. Ah, aqui pra ela, ó. Aqui pra ela, ela. E aí, Alisson, eu quero duas mulheres aqui, duas mulheres sinceras em cima do palco, se tiver, duas mulheres sinceras pra dançarem aí no palco, tem uma ali, lá vai, vamos subindo, que eu quero fazer essa música aqui pra vocês, ó. Se tiver uma mulher corajosa que não deve nada pra ninguém, sobe no palco, sobe no palco, sobe no palco, sobe no palco. A gente tá em roteiro, meu irmão, não é sacanagem não. Produção, limpa o palco, limpa. Não gasta seu doce. Eu quero uma mulher do Clube do Remo aí. Cadê? Meu amor, você torce pro Remo? Ela é Paysandu, é? Ela é Paysandu, tem uma remista aí. Tem aqui uma Paysandu. E agora eu quero uma do Clube do Remo pra desafiar. Sobe, sobe, sobe. Volta, segura o seu dois, eu morri. Tá aqui, a do Leão, sumiu o seu dois. Deixa eu fazer esse trabalho por ti. Tem três. Uma toalha aí, pega uma toalha aqui. Uma do Paysandu, uma do Remo e outra da Tuna. Segura esse seu dois. Deixa eu limpar aqui rapidinho pra vocês. Olha o teu batom caiu aqui, ó. Pera aí, segura. Mas vão aquecendo, meninas, vão aquecendo. Batida. Vão aquecendo, vai. Vai. Cara, poção fica só no seu nojo. Vai, DJ Ellison. O aquecimento aqui é diferente. Tem que ir no chão, vai. No chão. Meu Deus do céu. Vai no chão. Sobe. Sobe, danada. Viabo, time, vai dançando, vai. Envolvimento diferente, eu ensino a vocês. A vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez. Esse hit é chiclete na tua mente. Juninho, e aí, mano? Eu acredito que essas meninas aí já têm o ingresso dela garantido pro seu aniversário. Verdade, a ganhadora aqui vai levar o ingresso pro meu aniversário pra dançar no palco com a MC Lomba e as Gêmeas de Lacração. Dia 2, lá no planeta. Engenheiro, disponibilize aí um pacote, um balde de gelada aqui pra ganhadora também, agora. E uma delas já vai ganhar aqui hoje o ingresso pro meu aniversário, dia 2 de junho, com Super Pop e Mauro Sul, Pop Sul. E ela! Show! Luma! Social. Já lancei três hits, mas preste atenção. E agora se concentra e vai tremendo até o chão. Se concentra na batida, vai. Não para não. Treme até o chão. O que tu tá dizendo não vai me interessar. Porque eu chego no baile com a bunda, eu vou quicar. Ei, Duda! Treme, a galera da Neguna Digital aqui parabenizando pelo sopro. Parabéns! Isso é bacana! Vai tremendo, vai tremendo. Eu quero que vá tremendo até o chão, o chão, o chão. Treme, treme, treme, treme, treme até o chão, chão, chão. Treme, treme, treme, treme até o chão. Treme, treme, treme, treme, treme até o chão, chão, chão, chão, chão, até o chão, até o chão, até o chão, até o chão. Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando Deca tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Várias meninas do palco do palco. O troféu do ano, morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. O Muralha quer dançar no palco, Juninho! Ele e o Mani Soba, Maninho, te prepara! Tu ganhou o troféu do ano. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. De novo! Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Dum, dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum. Pra mim você é a número um. Descendo. Pediu pra parar, parou! Foda, meu irmão! Bora decidir logo, quem é que vê essa parada logo pra gente continuar o show? Vocês que decidem aí! Aqui, ó! Olha pra mim! Essa aqui, ó! E é baixinho ostentação aqui, é? Ou é morena? Ou é essa aqui, ó? Porra, tem uns caras aí que estão sendo curtidos. Tá valendo, já valeu, já levou. Então bora, meu irmão, tá valendo! E aí? Espera aí, pra ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda aqui. Seu olhar, se encontrou no meu, meu coração, tá tão longe do seu. Eu tô querendo novamente ver. Juninho, esse som é bacana, Juninho. Sente só, garoto! Espera aí, preciso tanto conversar. Então vem aqui pra gente se entender, sei lá. O seu olhar. No dia do aniversário vai ter que ter um. Vai ter que ter uma passarela do Águia pro Mauro. Vai ter que ter uma passarela do Pop pro Mauro pra gente ficar passando um pro outro assim. Vai ser show, vai ser show! Coração, aquele aperto se é sim ou não. Só de pensar um dia te perder. Fiz essa canção pra você não me esquecer. Olha pra mim, deixa eu olhar pra você. Vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça e o seu corpo ao meu. O seu peito nunca me esqueceu. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. E sábado no Via Show, aniversário da R.A. Boutique. Eu troco a estrela por um BC. Super pop, miserê, I love pagode. E ela vem gigada, direto do pânico. Assim, ó. Joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga essa mãozinha, joga, joga, joga. Así que vamos a romper, toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, a tu música que entretiene. El mundo nos quiere, me quiera. Y toda mi gente se mueve. Mira el ritmo como los tiene, a tu música que entretiene. Mi música los tiene fuerte, bailando y se va. Mi gente, gente. Aquel día te vi y tu energía sentí. ¿Cómo es? Eso no te quiero. Rafael tá vindo direto, Rafael. Vocês que estão com falta. É, vocês são culpados, mas o engenheiro Rafael tá vindo direto. Minha amiga Cissa! E a Luciana, dançarina aí da MC Luma. Bora tomar uma, bota! Só uma. Deixa ela te tomar. Segura Anderson, DRA Boutique, segura maninho, mulheres! Ela me fez comprar um carro, logo eu que amava o meu cavalo. Sim. Ela me fez vender meu gado pra morar num condomínio. Tudo isso acontecendo e a gente aqui no roteiro, ó. Me deu um tênis de presente, falou que a botina não combina mais com a... E a gente no roteiro, no ar. Mas que menina indecente, aí não aguentei, falei o que o coração sente. Essa mulher não tá merecendo o cara de jeito nenhum, até porque ele fez todos os investimentos possíveis e ela não deu valor. Mas tem homem também que é assim, né, meu irmão? Aí eu digo assim pra essa mulher: vá pro inferno, que eu tô no roteiro, porra! Você, meu águia! Meu águia de fogo! Ei. Eu sou da equipe TF. Essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. TF, meu coração é super pop. TF, essa galera enlouquece com S. Dias, Eris e Juninho chegando com Beth. É o Anderson do Pop! Alô, Japão! Eu sou é pop, meu irmão. É um super pop. Dias, Eris e Juninho chegando com Betinho e o Josimar. Alô, comendo do Léo. Ele tá aqui com a gente, comendo do Léo. E mais a minha grande amiga Rose. Obrigado, Rose. Você é demais, hein? E o amigo Will, da família real, de Outeiro. Só pra te dizer, já não segura. Só penso em você. De fogo, eu sou da equipe TF. Essa galera faz o S, o S, o S, o S, o S. O Thiago da Tritua, ele está bom com a gente, que acelera a mania. O tempo é longo, é tão e claro, quem curte o pop num dia, no outro não aguenta. Ele também, seu parceiro, já já. E as primeiras damas, um abraço, Thiago. Amanhã no Templários, ali na Moca, vai ser a comemoração do título do Batu. Você parece criança que precisa aprender. A vida continua, eu vou vencer. Não esqueça um dia. Templários amanhã. Quando você mesmo. Quem é pai Sandu, vai pro Templários amanhã, hein, gente? Se não estiver, a minha voz vai estar. É aquecimento só, né? Vou te esconder. Eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Quando é, Mauro? Só diz desejo, não é isso? Que na vida tudo passa. Volte, que é bom. que você é o Anderson. Tô contigo, maninho. Eu quero ter você de novo. Amigo bem da pedreira, juntamente com o 16 Jornalada. Seu parceirão, também o piano e toda a nossa galera do Chiconeias do Comércio. Piano vai botar pra explodir. Edilson Rex, Edilson! O Rex ficou lá no complexo. Aqui o Muralhão, meu irmão! O Muralha de todas e de todos! Eu vou ser um cunhado também, o Kleber da Mega Digital aqui com a gente, o Chino Pop e o Treino. Se você destino, sozinho já não sei pra onde ir. Alô, Nico! Você é o Iago, meu amigo Neto da CL também. Pra todo mundo aí, meu irmão. Eu vou correndo encontrar você. E o sub tá subindo. Essa distância só me faz sofrer. Atenção, garçom de Milson. Se você estiver aí, ainda estiver bem, providencie aqui um pacote aqui pro meu parceiro Thiago da Triton. Vem aqui ao lado da asa esquerda do Águia, curtindo o som do Pop. Ele, o Paulo, o Motor Abraão, o meu parceiro Gleizinho e, claro, Jabuti. Como vício, você vem me procurar. Bora, Riquinho. Como faz desde o início, cada vez que quer voltar. É como se o logo agora, Riquinho Pressão. Logo agora que eu quase esqueci. Passinho, é? Ah, é o passarinho. Ali o passarinho! Esse é o curió da pressão. Não, de novo não. Não quero abrir de novo as portas pra você. Passaporte dele! Pra quarta-feira, maninho! Manda Rister! A banheira, o Templário, o Gênio, o Manduca e a primeira dama! Vai, Alisson! Parceiro Júnior Boxel lá do setor! Lá do nosso Guamá, Elison! Alô, meu Xará Júnior! Ele é o primeiro dama, junto com meu parceiro Piano também, tá aqui do meu lado! E a pirata velha guarda, meu irmão, em peso, égua, relembrando, papai! Eu faço S metralhando pra você. Com a equipe GDS eu mando ver. Curtindo o som da Via de Fogo do Pará. Com Super Pop arrasta fogo eu vou dançar. Vai, Alexa! Vai, Alan! S metralhando sem parar. Venha pra festa, vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. Venha pra... Olha aqui! A minha seguidora de todas as quartas lá no Templares, a Ayla, cabeça do açaí, meu irmão, da Mai, a Trica, a Londrica mandou já, e o Léo Lance, confirmado mais tarde, hein? Ei! Tira esse retrato aí, bora ver. Vai rolar com a equipe GDS. essa época, Elis, essa época, maninho. Aí, Rafael, com isso. Desse jeito, vamos até o sol raiar inteiro, viu? Evandinho, prepara aí a voz aí da Biela. A voz da Biela, aí, prepara aí a voz da Biela. A Biela daqui no pop. É a famosa Banda Boca de Jambu, papai. Sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei. Não consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão. Aliás, mas esse Juninho não é Boca de Jambu, não. É Boca de Veludo, Juninho. Alô, Biela! Só o filé! Diego Barbosa! Alô, Diego! O meu coração chama por você. Eu preciso tanto te amar. Te amar, curtindo a brisa do mar. O teu beijo me faz sonhar. Ao teu lado eu preciso sempre estar. E viver só para te amar. Te amo, meu grande amor. Chega aí! Meu parceiro Augusto Filho! A F da baladinha! Sempre também com a gente aqui no Som do Pop! Tamo junto, tamo junto, tamo junto, tamo junto! Sasha, meninas, roteiro, arrepiando! Sonhava com o príncipe encantado, jurava que um dia ele vinha, jurava que vinha seu cavalo, pra viver até na... Ele som. Sonhava, mas era uma farsa, sonhava correndo pela praia, sonhava com lindo e belo homem, lindo e belo homem. Me meti numa grande ilusão, machuquei meu coração, chega de desejo, agora é cura. Isso já chega, não, não, não, tremendo vacilão, não dá. Essa é a real situação do nosso país. A situação, como é que tá? A situação é difícil. Vou aguentando no peito. É verdade. Já sei que não é a mesma. Tão distante eu não quero. DJ Ellison. Por favor, não diga-me que não dá mais, chorando estou. Alô, beat da esquina! Apaixonado. É o beat do pop, maninho! Ficar ao coração. O Diguinho de Guaraci. Chocolate. Alô, céu! Dizer o que senti e poder. O céu é do pop! É o super pop. Como fingir que você ainda se importa? Você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro. Meu aqui na mesa, o meu parceiro Iago Bobinho. Bobinho buscou o show. Ele e a Josiele, a primeira dama. Eles dão valor nesse som, Ellison. Eles dão valor nesse som, Ellison. Eles gostam é do pop. Live. E com você me apaixonei mais uma vez por ti. E agora não tem como fugir. Vem aqui, Léo Brasília! Tá com a gente, o Luan, Jéssica, Serginha, o César Croco. Você é Croco VIP, né, meu irmão? Garota. Pra perto de você. Foi culpa do amor.

dia, né? Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Do ré ou mi. E o Dr. Cleiço? Bora, Dr. Cleiço! Tá aqui presente com a gente. O enfermeiro Maico. Alô, Pezão. Cuidado do Zaga da Jola. Meu super-herói que nunca viveu e aí? Um amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a... E aqui vem o Mauro, meu parceiro Mauro. A nossa cerejinha, a prima da mulher uva. Rapaz, você é só frutinha na família, viu? Alô, cerejinha! Eu fugi! E sábado tem Via Show! Aniversário das lojas R.A. Bugim. Bicho, vai ser um show de beleza, um show de muito chope, um show de muito sucesso, um show de muita mulher bonita e muito tel! Na, na, na, na, na, na. Segura, Bruninho, segura, Bruninho, segura. Meu parceiro Diego, também o Jean Júnior, rompendo fronteiras. Ele também, o Berenge, Júnior Berenge, o homem da HB20. Alô, Júnior, agora nós vamos até o Maranhão. Patrick da Pedreira também. Fala, Patrick. É assim, é assim, é assim, eles um. Como, Juninho? Acende a chama, meu águia! Como, Mene? É muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça! Ele tá aqui com a gente! É muito pop! Vamos brigar! É muito pop! Vamos brigar! É muito pop! Vamos brigar! Mortadela no apoio aqui, mas segura o microfone de mão, tá junto com o Emerson Mota aí. Bora Mota, corre pro palco. Edson, só prepara os refrões das músicas que a galera já curtiu passado aí. Por exemplo, aquela. Oh, oh, oh, é top. Microfone, cadê, Emerson? João, João, João, João. Oh, oh, oh. Vem pra cá, dengue da Pana, Pérola Negra! Por cima, por cima, por cima, por cima, por cima! Ajuda, ajuda, ajuda! Oh, é pop, é pop na veia! Mas ele tem música também! Ele tem música de outras aparelhagens que a galera vai conhecer! Solta aquela do Búfalo aí que a galera cantou muito! Um pouquinho! Libera o microfone dele! Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, levanta a minha galera. Quero ver fazer o chifrinho. Já pode fazer barulho e até acordar o vizinho. O som que vem do berrante contagiou a cidade toda. Eu sou do Madara, som também pode vir. E a parte é boa quando eu escuto esse som tocar. E também mexe comigo. Eu sou do Búfalo do Marajó. De domingo a domingo. Escuta é, esse som toca. Também mexe comigo. Volta aqui com vocês. A gente tava ali no Preamar tocando. As meninas falaram: ei, os caras tão indo lá. Digo, foda-se, vou dar o Lima, tô indo pra lá. Não. Então, o mando uma galera do pop e deixa, velho. Pop! Deixa só a batida aí, Elson. Só a batida. Como a gente fez naquele carnaval em Cametá. Como a gente fez no carnaval em Cametá. É muito pop. É muito pop. É muito pop. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop. Quem tem um pop agasalhado no bolso aí, dá um grito aí. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. É muito pop na tua cabeça. sobrevoou. Você tem que respeitar o pop. MC Juninho dá um show. Te segura o pop, é o pop. O águia vai te pegar. Acende a chama, meu águia. Acende a chama, meu águia. Acende a chama, meu águia. Acende. É muito pop na tua cabeça. Cabeça. Olha, continua o show aí, quero beber. Continua o show, quero beber. Deixa a tua batida, tá? Batida, tá? Iago, prepara aqui, Iago. Só um drink pra aliviar a garganta aqui, que ele vai puxar mais um pouquinho. Só um drink, só um drink. Obrigado. Só um drink pra aliviar a garganta, é isso. Agora canta ao vivo, é ao vivo. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Oh, oh, oh. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. É muito pop. O que eu acho legal, pop, que o pop não tem frescura. Ele toca em lugar pequeno. Ele toca em lugar grande, o que interessa pra ele é o público dele. Aonde o pop tá, o público vai. Aonde o público vai, o pop tá. É pop na veia, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Semana, bro! Pop! Ai! Juninho! E aí, maninho? Obrigado, viu? A música já foi oficialmente lançada hoje. Beleza? A música já foi oficialmente lançada hoje. Feliz Dia dos Trabalhadores pra todo mundo aí. De boa. E pra quem é vagabundo também, feliz dia aí. Porque ser vagabundo dá trabalho pra caramba. Isso! Pedir dinheiro pra colega, papai, mamãe, amigo, pra vir na festa dá um trabalho, meu irmão. Tu é doido! Valeu, galera! Fica com o pop, meu patrão, esse é o live! Bora, toma uma agora! Agora, patrão! Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pressão. Pri, pri, pri, pri, pri, pri, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga mão, joga mão, joga mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão, joga mão. E quem gosta? Para ser elegido. Amor, eu sei que eu falhei. Cunhado, a nossa neguna tá firme e forte com a gente. Eu te amo tanto, me custa tanto. E a família tá sente. Se tu ainda me amas, amas, amas. Se Dois. Tu ainda me amas. Quem sabe solta a voz e canta no terreiro. Eu só te peço. Só mais uma chance, só mais um. Eu só quero só mais uma, vai. Essa música tá invadindo os corações, Ellison. Vai, vai! Ei, ei, ei, ei, ei, ei. Canta aí, vai! Quando me lembro do teu beijo, bate a saudade, um desespero não dá mais. Esperar o tempo castiga. Eu preciso te encontrar. Quem sabe solta a voz agora, Monteiro! Yeah! Olha eu aqui no escuro. Acenda a luz, me enxerga. Ao Diego, Tamires, Dedão, a galera da CL. deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Elas querem bicada, maninha! Ela rebola e eu dou bicada. E aí, meu mano do Johnny? A canhotinha do Pop! E eu dou bicada, ela rebola e eu dou bicada, bicada, bicada. Bora! Que vem a chuva! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai toma, toma, vai, vai, vai toma, toma, vai, vai, vai toma, toma, vai, vai, vai toma, toma, vai, vai, vai toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai toma, toma, vai, vai, vai toma, toma, vai, vai, vai toma, toma, vai, vai, vai toma, toma, vai, vai, vai toma, toma. Tu quer saber quem é essa sem vergonha? Pergunta a família dela. Tu quer saber quem é essa filha da p? Pergunta as amigas dela. Perereca, toma, toma, perereca, perereca, toma.